Obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter colocado essas pessoas para assistir, ouvir essas palavras, esse programa. Deus, ajuda elas, abençoa, que eles venham entender que precisa do Senhor. É a palavra que nos separa, que nos santifica. É a palavra que nos leva para o caminho correto, o caminho certo, o caminho da vida, o caminho do bem, aonde aí a vida. É a palavra para e a doenças oração como câncer de mama que nos santifica. Além dos problemas através da oração, nós vamos enxergando. Existe a vigilância hoje, pelo Ministério da Saúde. Existe a oração. Para isso, o governo vai investir. Como o Senhor mesmo disse, olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, mas exatamente pegar o caminho errado. Deus ajuda, abençoa, cura, fortifica, dá vigor, dá coragem, dá alegria, o prazer em te servir. Sabemos, meu Deus, que quando buscamos no Senhor, o Senhor salva a alma e cura o corpo também. As outras coisas é acrescentada. Deus ajuda, abençoa, cuida. É no nome de Jesus que nós pedimos, meu Senhor. E por fé, Senhor, nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Palácio do Planalto, nesta segunda-feira. A nossa meta é alcançar 80% de cobertura, mas quero frisar aqui o aumento, o atendimento de qualidade. Se trata de reduzir tempo de espera, né? As pessoas têm que ser tratadas com dignidade e o sistema tem que resolver os problemas de saúde. Para alcançar as metas, o Ministério da Saúde vai contar com recursos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Só para a área de telesaúde serão destinados 150 milhões de reais até 2026 para implantação de 3 mil salas de teleconsulta assistida. No primeiro momento, terão prioridade os principais tipos de câncer, como colo de útero, mama e próstata, além de cardiologia, otorrino e oftalmologia. A expectativa do governo é que com o novo modelo de atendimento, cada cidadão e profissional de saúde possa monitorar o ciclo de cuidado no SUS por meio de tecnologias como o aplicativo Meu SUS Digital, como explica a ministra Nísia Trindade. Vamos ver todos os dados, né? O meu histórico como paciente, o documento para retirar absorventes no farmácia popular, a carteira de vacinação completa. Durante o lançamento do programa, o presidente Lula recebeu a dose da vacina contra a gripe. Com 78 anos, ele faz parte do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a doença, que começou no dia 25 de março. A vacina é uma garantia de que você vai estar prevenido de doença que pode te levar a morrer. O Ministério da Saúde também anunciou um novo canal de WhatsApp com informações oficiais para mais de 350 mil agentes de saúde em todo o país. Reportagem Jéssica Gonçalves. O programa de distribuição de absorventes do governo federal já beneficiou mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. O objetivo é garantir dignidade menstrual a quem não tem condições de comprar os itens de higiene. Foram mais de 56 milhões de absorventes distribuídos desde janeiro. Em uma farmácia no centro de Brasília, um pacote com 8 absorventes custa em média R$4. O valor pode parecer baixo, mas é um dinheiro que faz falta para muita gente no final do mês. Para apoiar essas pessoas, existe o programa Dignidade Menstrual, que prevê a distribuição gratuita de absorventes a meninas, mulheres e pessoas trans de baixa renda. A entrega é feita pelo programa Farmácia Popular. Desde que o programa começou a valer, em janeiro, 1 milhão e 300 mil pessoas foram beneficiadas. Até o final de março, o governo federal investiu cerca de 28 milhões de reais e distribuiu mais de 56 milhões de absorventes em 3.700 municípios. Maria Alice Souza é coordenadora do projeto Absorver, no estado de Goiás. A instituição arrecada e doa absorventes a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ela destaca a importância da ação para dar qualidade de vida às pessoas. É necessário que existam políticas públicas nesse sentido, porque uma ONG ou um projeto, muitas vezes, ele não dá conta sozinho. E o problema menstrual, a dignidade menstrual, é, na verdade, um problema de todos, é uma questão para todos, né? Muitas meninas deixam de ir à escola por conta da ausência desse absorvente. Muitas mulheres deixam de ir trabalhar por conta da ausência do absorvente. Então, assim, quando a gente está falando disso, a gente está falando sobre algo bem mais amplo, muitas vezes envolvendo empregabilidade, envolvendo acesso ao estudo e tantas outras questões. Podem ter acesso aos absorventes gratuitos pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, com renda familiar mensal de até R$218 por pessoa. No caso de estudantes matriculados na escola pública, a renda familiar pode ser de meio salário mínimo, ou seja, cerca de R$700 por pessoa. Quem está em situação de rua ou no sistema prisional também tem direito. Para obter o benefício, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, CPF e emitir uma autorização pelo aplicativo Meu SUS Digital, que pode ser acessado com o cadastro do portal gov.br. Esse documento deverá ser apresentado na unidade do Farmácia Popular, em formato impresso ou digital, e terá validade de 180 dias. No caso de menores de 16 anos, a retirada é feita pelo responsável legal. Cada pessoa tem direito a 40 unidades de absorventes higiênicos para utilizar durante 2 ciclos menstruais, ou seja, a cada período de 56 dias. Reportagem Márcia Fernandes. As Forças Armadas estão mobilizando 800 militares para ações de enfrentamento ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, nos estados do Amazonas e de Roraima. As medidas fazem parte da segunda fase da Operação Catrimani, coordenada pelo Ministério da Defesa. Pelo menos 4 aeronaves, além de equipamentos terrestres e fluviais, estão sendo empregados na operação. A primeira fase da Operação Catrimani ocorreu entre janeiro e março desse ano e teve como objetivo a distribuição de alimentos em caráter emergencial para os mais de 27 mil indígenas que vivem na região. Nesta segunda fase, as Forças Armadas atuarão na repressão ao garimpo ilegal, realizando operações para inutilizar a infraestrutura da atividade criminosa e também no apoio logístico às ações de emergência realizadas pelo governo. Ensino médio tem novidades este ano para ficar mais seguro. Mudanças na identificação dos estudantes que utilizam nome social diferente do de registro civil e também para os que perderem os documentos. A gente fala mais sobre elas daqui a pouquinho. Rodovias mais seguras. A semana começou com a entrega e o início de novas obras em estradas federais de Minas Gerais. Hoje foi inaugurado oficialmente o Trevão de Monte Alegre, de Minas. O complexo viário fica entre a BR-365 e a 153. O novo complexo deve beneficiar não só os 20 mil habitantes do município de Monte Alegre, como todos os 25 mil usuários que utilizam diariamente as duas rodovias federais que se cruzam no local. A obra foi inaugurada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Ele estará em Minas Gerais até amanhã para também vistoriar obras em andamento e assinar ordens de serviço que vão permitir novas intervenções nas estradas federais que cruzam o estado. E nesta quinta-feira, o Ministério dos Transportes promove o primeiro leilão de concessão rodoviária deste ano, da BR-040 de Minas Gerais. Serão concedidos 232 quilômetros da rodovia por 30 anos. O critério de julgamento do leilão será o maior desconto sobre a tarifa básica de pedágio. O ministro Renan Filho falou sobre a realização do leilão de trecho da rodovia. As empresas já apresentaram propostas e o prazo encerrou-se agora. E qual é a boa nova? 4 empresas vão concorrer no leilão de quinta-feira para disputar aquela que vai oferecer a melhor proposta ao cidadão para administrar 040, de Juiz de Fora até Belo Horizonte. O leilão está previsto no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E você pode acompanhar de perto quais as obras previstas no PAC, no seu estado ou município. Basta acessar a plataforma gov.br/comunicabr. A partir de hoje, os trabalhadores com renda de até R$ 2.640 já podem fazer um financiamento habitacional com o FGTS Futuro. A operação está disponível para compra de imóveis novos e usados pelo programa Minha Casa Minha Vida. E como funciona? Pelo FGTS Futuro, o trabalhador pode escolher usar o dinheiro depositado mensalmente no fundo pelo empregador para complementar a capacidade de pagamento do financiamento. Assim, é possível ter acesso a um financiamento maior para a aquisição do imóvel. O uso ou não desse recurso é uma decisão do trabalhador e a medida é válida apenas para novos contratos de financiamento. E a opção pelo FGTS Futuro só pode ser feita no momento da contratação. Para mais detalhes, acesse o site da Caixa Econômica Federal em caixa.gov.br. Mudanças para garantir mais segurança no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, estabeleceu novas regras para a identificação dos participantes que utilizam nome social diferente do nome de registro civil. Além disso, em caso de perda dos documentos físicos, o estudante precisará apresentar a versão digital no aplicativo gov.br. As alterações vão ser utilizadas também para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Vamos saber mais sobre as mudanças com a repórter Cleide Lopes. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. O brasiliense João Felipe Marques vai fazer a prova e acredita que é uma chance de garantir uma vaga no curso de medicina. A oportunidade de você entrar em uma faculdade pública no Brasil, né? Que abrange várias regiões do Brasil que você pode passar e é uma oportunidade, né? Você tem que agarrar. E para aprimorar a aplicação do exame e garantir mais segurança e inclusão no processo, a identificação dos candidatos terá mudanças a partir deste ano. Uma delas é para o nome social. Travestis, transexuais ou transgêneros deverão se cadastrar na Receita Federal, como explica o diretor de gestão e planejamento do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Ricardo Cardoso. Eles vão precisar apenas atualizar os seus dados na base de dados da Receita Federal. Então é importante que esse participante, recebendo essa informação, ele atualize seus dados da Receita Federal. Quando o INEP fizer a importação de dados, o nome social já vai estar lá, já vai estar correto. E não é só isso. Os candidatos poderão usar documentos digitais para se identificar por meio do aplicativo gov.br. Assim, não será mais aceita a apresentação do boletim de ocorrência em caso de perda de documentos físicos. E quando o candidato for estrangeiro de países do Mercosul, não será exigida permissão especial para fazer o Enem. Basta apresentar a identificação emitida pelos países parceiros, lembrando que fazem parte do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Uma dica: fique de olho nas mudanças promovidas no site do INEP. Quem está alerta é a coordenadora pedagógica Meire Martins. Estamos assim atentos no edital, nessas mudanças. A gente tem a questão de justificar quem não pôde fazer o Enem ano passado, tem a questão de quem usa o nome social agora, né? Os mecanismos que o INEP está criando, facilitando um pouco a vida deles. Então a gente tenta orientá-los para que eles assim não percam os prazos. O estudante João Felipe, que a gente conversou no início dessa reportagem, está bem atento às mudanças e datas para não deixar nada prejudicar o seu desempenho nas provas. É muito importante você visitar o INEP, o site, e se manter informado. E para quem vai se inscrever, é bom saber que o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2024 será entre os dias 15 e 26 de abril. O prazo também valerá para justificativas de ausência na edição de 2023. As novas medidas de segurança também serão adotadas para o Enseja, o exame que certifica jovens e adultos que concluíram os estudos com atraso. Mais informações em gov.br/INEP. Reportagem Cleide Lopes. A Receita Federal já recebeu mais de 12 milhões de declarações do Imposto de Renda. Mas nessa época do ano, os golpes são frequentes. É que os bandidos se aproveitam da movimentação dos contribuintes que estão levantando informações sigilosas e valiosas. O mais recente envia um link malicioso, afirmando conter informações sobre correção da declaração em um suposto arquivo PDF para impressão. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, José Carlos da Fonseca, lembra que a Receita não envia qualquer tipo de e-mail ou link para o contribuinte. Basicamente, os canais oficiais da Receita Federal são a página da Receita Federal no gov.br/Receita Federal e o aplicativo Receita Federal. Somente esses é que são autorizados a prestar qualquer informação. A Receita não manda e-mail cobrando valores, dizendo que você caiu na malha, não manda link para você clicar e acessar e passar informações, nada disso. E um dos destaques até agora, segundo a Receita, foi o aumento no volume de declarações pré-preenchidas, aquelas que já trazem os dados do contribuinte apenas para conferência e envio. Elas já representam cerca de 40% de todos os documentos enviados no país. O modelo facilita a vida do contribuinte, mas é preciso checar se todos os dados estão corretos e se não falta nenhuma informação importante antes de enviar. Os lotes de restituição para quem tem devolução de imposto a receber começarão em maio e vão até setembro. Vamos saber mais na reportagem de Pablo Mundin. O brasileiro já sabe que é preciso declarar o imposto de renda, mas tem contribuinte que nem começou a organizar os papéis. Já era para estar organizado, mas ainda não. Ainda não entreguei, não. Nem reuniu os materiais, os papéis, nada. Ainda não, mas vou me preparar e tenho que estar preparado para isso. A declaração é obrigatória para quem teve renda acima de R$ 30.639,90 recebida ao longo de 2023. A regra também vale para quem teve ganhos superiores a R$ 153.199,50 em atividade rural. Recebeu rendimentos isentos e não tributável acima de R$ 200.000, quem teve posse ou bens de valor superior a R$ 800.000 e para quem deseja atualizar bens no exterior. Despesas com educação segue com limite de R$ 3.561,50 e as contas de saúde podem ser abatidas integralmente. O conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, Adriano Marrocos, destaca os cuidados quanto à declaração do plano de saúde. Você pode ter como dependentes no seu plano diversas pessoas, mas a despesa de cada pessoa, de cada CPF no plano tem que ser informada separadamente. Então, se você tem de 8 pessoas num plano de saúde, 2, você e mais 2 dependentes, vai utilizar a despesa apenas desses 3. Os outros 5 irão entregar as declarações separadamente e essa despesa vai seguir o CPF. Para facilitar, a Receita Federal oferece a declaração pré-preenchida com informações de rendimentos, deduções, bens e direitos. Tudo é carregado automaticamente sem a necessidade de digitação. A ferramenta não exclui a responsabilidade do contribuinte de checar os dados e é preciso ser usuário nível ouro ou prata na conta gov.br. Uma facilidade para evitar cair na malha fina, explica José Carlos Fonseca, Supervisor Nacional do Imposto de Renda. Não tem que digitar todas as informações, muitas já vêm, a maioria já vem carregado, ela só tem que complementar, fazer um ajuste ou outro, colocar alguma informação que não foi recuperada. Quem entrega nos primeiros dias recebe a restituição nos primeiros lotes, mas a restituição segue uma lista de prioridades: idosos, pessoas com deficiência, quem usou a declaração pré-preenchida e quem informou o PIX por CPF. 31 de maio sai o primeiro lote, depois 28 de junho, 31 de julho, 30 de agosto e o último lote em 30 de setembro. Reportagem Pablo Mundin. Uma das características das mudanças climáticas que estamos vivendo é a maior frequência com que acontecem eventos naturais extremos. Chuvas acima da média que levam a enxurradas, enchentes e deslizamentos de terra são exemplos que têm ocorrido no Brasil. Por isso, a construção de cidades resilientes, melhor preparadas para suportar esses episódios, será um dos focos de investimentos do governo federal nos próximos anos. Para a prevenção de desastres naturais, por exemplo, serão investidos 10 bilhões de reais até 2026. Ciclones, enchentes, deslizamentos de terra, catástrofes naturais que podem trazer inúmeras perdas materiais e humanas. O desafio, no caso de tragédias como essa, é agir preventivamente e minimizar os impactos diante dos eventos. O ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre os investimentos em prevenção de desastres ambientais nas cidades, assegurados pelo novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado pelo governo federal. No planejamento do PAC, nós teremos na base de 10,5 bilhões de recursos só nos próximos 4 anos, e se nós formos pegar o que vai ficar para após os 4 anos, vamos chegar a cerca de 15 bilhões de reais só na questão da prevenção. Nós precisamos cuidar disso com objetividade, com segurança, mas também com recursos e com vontade para poder, de fato, criar essa cultura de prevenção no país. As ocorrências atingem principalmente as populações que vivem em territórios periféricos e vulneráveis, que passam a ser priorizadas no novo PAC. Um dos eixos de investimentos é justamente para tornar as cidades sustentáveis e resilientes, ou seja, capazes de superar o cenário adverso da emergência climática. Um exemplo é a cidade de Barcarena, no Pará. Ela está entre as 25 cidades no mundo que impulsionaram a redução de riscos e o desenvolvimento urbano sustentável. O prefeito José Renato Ogawa conta como tem sido o trabalho. Primeiro, identificar dentro do município quais são as nossas áreas de risco, as possibilidades de ocorrer um evento dentro do município que seja danoso à sociedade. E a gente trabalhar para mitigar, minimizar essas situações. Tá? E depois, caso ocorra, quais serão as nossas providências, como agir, qual o planejamento para isso. A prefeitura de Barcarena aderiu em 2021 à iniciativa Construindo Cidades Resilientes, promovida pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos e Desastres. O projeto dá orientação e apoio às cidades para melhorar o planejamento estratégico sobre redução de riscos e executar ações que lhes permitam avançar. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O Ministério do Trabalho e Emprego realizou 248 inclusões no cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. Com isso, a chamada lista suja apresentou o maior número de inclusões já registrado. As atividades que mais registraram casos foram trabalho doméstico, cultivo de café, criação de bovinos, produção de carvão e construção civil. Além de responderem criminalmente, os acusados pagam multas e são obrigados a pagar os direitos trabalhistas dos trabalhadores. As ações de fiscalização acontecem principalmente por meio de denúncias, que podem ser feitas pela internet em ipe.cit.trabalho.gov.br. E ainda falando de trabalho, quase 70% dos empregos formais gerados no início do ano foram para inscritos no CadÚnico, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que traz o registro das famílias com baixa renda no Brasil. Nos primeiros 2 meses de 2024 foram criadas cerca de 474 mil novas vagas formais. Desse total, mais de 326 mil foram para pessoas do CadÚnico. O número representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2023. A informação é um cruzamento de dados realizado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção de empresa da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal. Voz. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF inclui dono da rede social X no inquérito das milícias digitais. Norma coletiva afasta pagamento de horas extras a representante comercial de cigarros. TSE lança documentário para incentivar a participação de jovens nas eleições. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que o dono da rede social X, antigo Twitter, seja incluído como investigado no inquérito das milícias digitais. Também foi instaurado um inquérito para apurar as condutas de Elon Musk quanto aos crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Marcelo Della Libera. A decisão foi tomada após o dono do X, antigo Twitter, Elon Musk, fazer postagens na rede social que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, são uma campanha de desinformação que instiga desobediência e obstrução à justiça. Segundo o ministro, a conduta da empresa configura em tese não só abuso de poder econômico por tentar impactar de maneira ilegal a opinião pública, mas também flagrante instigação de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais investigadas, com agravamento dos riscos à segurança de integrantes do STF. Caso a rede social reative perfis bloqueados pelo Supremo ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, será aplicada multa diária de R$100 mil por perfil. Após efetivação da tutela cautelar antecedente, o prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal deve ser contado em dias úteis. Essa definição é do STJ, Fátima Uchoa. A tutela cautelar antecedente é um pedido feito à justiça em certas situações urgentes antes mesmo do pedido principal. A Corte Especial do STJ pacificou entendimentos diferentes entre a terceira turma, que entendia que o prazo seria processual e deveria ser contado em dias úteis, e a primeira turma, para quem o prazo seria de 10 dias e contado em dias corridos. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou que o tempo de 30 dias previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil é para a prática de ato no mesmo processo, e a não formulação do pedido principal nesse prazo resulta em perda da eficácia da medida concedida, e se trata de prazo processual, sendo a contagem feita em dias úteis. Norma coletiva afasta pagamento de horas extras a representante comercial de cigarros. A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa. Por unanimidade, o colegiado isentou a Souza Cruz de pagar horas extras a um representante de marketing. Para o colegiado, deve ser respeitado o acordo coletivo que afasta a aplicação das normas de controle de jornada sobre a categoria de vendedores e viajantes em São Paulo. A turma também citou tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. No tema 1046 de repercussão geral, o STF definiu que são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, com base na adequação setorial negociada, limitam ou afastam direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Tribunal Superior Eleitoral estreia documentário que conta a experiência de jovens que participaram das eleições pela primeira vez. O filme Jovem, a voz de quem faz história, está disponível gratuitamente no canal do TSE no YouTube. Carolina França. O material faz parte de uma campanha para incentivar a participação de jovens no processo eleitoral. No documentário, os jovens contam por que decidiram participar das eleições antes da idade obrigatória. O filme mostra ainda a experiência deles no dia da votação. Tribunal Regional Federal da 5ª Região mantém decisão para que INCRA e União concluam relatório de identificação da comunidade quilombola Alagamar, em Sergipe. O processo de regularização fundiária já dura 12 anos. John Moreira. Para o Ministério Público Federal, autor da ação, a demanda se arrasta sem conclusão, o que ultrapassa o limite da razoável duração do processo, mesmo diante da inerente complexidade dos atos exigidos. Pela sentença, a União deve publicar decreto de interesse social para desapropriação em até 120 dias após a portaria do INCRA, reconhecendo os limites da comunidade quilombola e garantir orçamento para o processo. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. Siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/radiotvjustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nakaoka. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário pode votar plano integrado de ações contra a violência a mulheres. Comissão debate direito à negociação coletiva no serviço público. Presidente do Senado quer agilidade na votação do projeto sobre negociação da dívida dos estados. Boa noite. Boa noite. Após uma reunião hoje com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além de líderes do governo, o presidente do Senado reafirmou o compromisso com as contas públicas e a votação do projeto sobre a renegociação das dívidas dos estados. Rodrigo Pacheco disse ainda que as redes sociais não são um vale-tudo e defendeu a proposta de regulação das plataformas digitais, já aprovada pelos senadores. Repórter Érica Cristina. Em reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além dos líderes do governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reafirmou o compromisso do Congresso Nacional com as contas públicas numa referência à votação do projeto da cobrança previdenciária de 8% para 18 setores da economia e pequenos municípios. Vamos estar sempre muito alinhados com esse compromisso nacional, ter esse mesmo de Brasil, de termos um regime fiscal adequado, a perseguição ao zero. Rodrigo Pacheco destacou ainda a votação rápida do projeto de renegociação das dívidas dos estados, que considere a transferência para a União de ativos dos estados, a redução dos juros e abatimento do saldo devedor. Fato é que a dívida do tamanho que tem, estado de São Paulo, estado de Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, com um indexador de IPCA mais 4%, a conclusão é de que é impagável. O presidente do Senado também anunciou a votação do marco da inteligência artificial e lembrou que está na Câmara a regulação das redes sociais, numa referência à decisão do dono da plataforma X, Elon Musk, de desrespeitar decisões judiciais de retirar perfis que ataquem a democracia. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, são regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações. O Senado aprovou em 2020 a regulação das redes sociais, que prevê a responsabilização das plataformas pela exibição de conteúdos criminosos, avaliação de risco das publicações impulsionadas e o cumprimento de decisão judicial em até 24 horas. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, também usou hoje a tribuna para comentar e criticar os ataques feitos pelo empresário Elon Musk ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por meio de postagens na internet, o dono da rede social X, o antigo Twitter, pediu a renúncia ou impeachment do ministro e insinuou reativar perfis de usuários bloqueados pela justiça. Para Cajuru, o empresário se coloca na condição de cúmplice de quem pratica delinquências, ao se opor a remover conteúdo de origem criminosa da rede comandada por ele. Cajuru disse que vê com estranheza o fato de algumas pessoas ignorarem o uso criminoso das redes sociais, que segundo ele é cada vez mais cenário para divulgação de práticas ilícitas em todos os níveis. Ao citar casos de vítimas de notícias falsas nas mídias sociais, o senador defendeu a regulamentação das redes. O país precisa urgentemente regular as redes sociais, colocar em consonância com nossas leis a atuação das plataformas sociais. Trata-se de um imperativo que tem a ver com a nossa soberania e com a defesa da nossa democracia. O Senado começou a discutir um projeto que garante a gratuidade e prioridade na obtenção de documentos para a população em situação de rua. Um dos objetivos é reduzir a dificuldade de acesso à documentação, que impede o atendimento em programas sociais, também na saúde e na educação. Repórter Pedro Pinci. Pessoas em situação de rua terão atendimento prioritário e gratuito em todos os serviços públicos de emissão de documentos pessoais básicos, como certidão de nascimento apresentou o casamento, carteira de identidade, certificado de alistamento militar, título de eleitor, CPF, carteira de trabalho e previdência social e carteira de registro nacional migratória. O projeto da senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, está em discussão na Comissão de Direitos Humanos. Ela ressaltou, no entanto, que o Brasil vive o drama da exclusão documental. Nossa intenção com esse projeto é garantir o direito à documentação básica, porque sem documentos somos invisíveis, é como se não existíssemos. E para ter acesso aos programas sociais do governo federal, escolas públicas ou até mesmo ao SUS, qualquer pessoa precisa de, no mínimo, uma certidão de nascimento, identidade ou CPF. A prioridade e a gratuidade de atendimento também serão estendidas à emissão da segunda via dos documentos. E a Comissão de Direitos Humanos discutiu hoje o direito à negociação coletiva de trabalho no serviço público. O debate foi sugerido pelo senador Paulo Paim, presidente do colegiado. Sindicalistas pediram a regulamentação desse dispositivo para assegurar o direito também aos servidores públicos. Os detalhes com o repórter César Mendes. Desde 2010, que o Congresso Nacional ratificou por decreto legislativo dois textos da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que tratam das relações trabalhistas na administração pública. Mas, na opinião da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, falta ainda regulamentar a negociação coletiva no serviço público. Autor do requerimento da audiência pública, Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu sua importância para garantir condições de trabalho justas para o funcionalismo e apontou a representação dos servidores, a melhoria das condições de trabalho e a garantia de equilíbrio de poder como temas importantes dessas negociações. Nós temos uma grande preocupação também de que fique definido uma vez por todas o direito de greve dos servidores públicos. Apresentei projeto logo depois da Constituinte e até hoje não foi regulamentado, ou seja, 36 anos. Para João Domingos Gomes Santos, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, a negociação coletiva deve ser vista como um direito fundamental das relações de trabalho. Mas ele disse que esse é um direito negado para os quase 13 milhões de servidores do setor público. Nós somos a única categoria que não temos, por exemplo, direito à negociação coletiva e não temos uma série de direitos. Nós somos a única categoria que não temos direito à greve regulamentada. Nós não temos a forma de organização sindical regulamentada. Nós não temos uma política universal e sistematizada de saúde e segurança no trabalho. Nós não temos uma política que trata tanto das práticas sindicais quanto dos assédios em geral. Somos a única categoria que não temos um sistema S. Como é que se explica tudo isso? João Domingos apresentou a Paulo Paim o anteprojeto do marco regulatório das relações de trabalho no setor público, elaborado por um grupo interministerial criado no ano passado para regulamentar a Convenção 151 da OIT, com participação das centrais sindicais. Segundo João Domingos, o texto contempla o direito à negociação coletiva no setor público, além de outros direitos. Está pronta para votação no plenário a proposta que prevê um plano integrado de enfrentamento à violência contra mulheres. O projeto prevê que estados, o Distrito Federal e os municípios criem um plano de metas para o enfrentamento desse tipo de violência. Entre as ações previstas na proposta estão a expansão das delegacias de atendimento à mulher, a ampliação dos horários de atendimento dos institutos médico-legais e de atendimento à mulher em situação de violência, o monitoramento eletrônico do agressor, além da reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor. A proposta ainda determina a criação de uma disciplina específica de enfrentamento à violência contra a mulher nos cursos regulares das instituições policiais. Relator na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, afirmou que a iniciativa vai auxiliar no enfrentamento desse tipo de crime. Os dados sobre a violência doméstica seguem alarmantes. Somente no primeiro semestre de 2022, a Central de Atendimento à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos registrou 31.398 denúncias e 169.666 violações envolvendo violência doméstica. Portanto, é imperioso acredito que todos os esforços sejam envidados e reunidos pelos entes federados para enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. E o plenário do Senado fez hoje um minuto de silêncio em homenagem ao cartunista, chargista, pintor, humorista e escritor Ziraldo, que morreu no último sábado aos 91 anos. Os senadores também aprovaram um voto de pesar pela morte do artista. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara pode votar projetos sobre o autismo e a volta do seguro DPVAT. Avança nas comissões proposta que cria política de convivência com a seca. Projeto altera a parcela municipal do ICMS sobre produtos agropecuários. Boa noite. Projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara muda a parcela municipal do ICMS em produtos agropecuários. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei complementar que estabelece novas regras para a parcela do ICMS estadual que vai para os municípios, no caso da produção agropecuária. A mudança no valor adicionado para o cálculo ou na diferença entre as saídas e entradas de mercadorias em cada estabelecimento. Quanto maior a movimentação comercial das empresas de um município, maior é o valor adicionado e, consequentemente, o montante a receber de ICMS. A proposta aprovada estabelece que o valor adicionado dos produtores rurais será calculado somente sobre o valor final de saída da produção, sem descontar o valor das entradas de insumos. A mudança evitaria que os insumos entregues pela indústria para produtores parceiros que atuam em regime de produção integrada sejam debitados como entradas no cálculo do valor adicionado, reduzindo a tributação dos municípios que fornecem esses insumos. Os insumos podem ser, por exemplo, animais vivos. O relator, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, disse que a medida corrige uma distorção. Vai deixar o quê? Para tributar, gerar ICMS quando o produto estiver acabado, e não quando o produto estiver cru ainda no campo, né? Isso ajuda muito, né? Porque incentiva a produção, diminui-se a tributação e ajuda muito o produtor. Mas o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, justificou o voto contrário do seu partido. Pode haver um consequente aumento do custo de produção para os pequenos produtores, para aqueles que prestam serviços até em parceria com grandes produtores, e isso acaba sendo repassado para o consumidor final. A proposta estabelece ainda que as empresas que apurarem valor adicionado negativo, o que pode acontecer durante a formação de estoques, poderão compensar isso em anos de vendas maiores. O objetivo, novamente, é não reduzir a parcela municipal do ICMS. A proposta que muda o cálculo da parcela municipal do ICMS estadual será analisada agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Economia. De acordo com Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a equipe econômica do Ministério da Fazenda planeja regulamentar a reforma tributária com foco no aumento da arrecadação. A deputada alega que a lógica fiscal do PT é transformar o Brasil em um Estado obeso, ineficiente e intervencionista. Bia Kicis analisa que a política tributária do governo produz discrepâncias econômicas, como a redução dos preços dos produtos agrícolas e o aumento nos valores dos alimentos para os consumidores finais. Ela teme que a reforma tributária acabe onerando ainda mais os serviços e prejudicando a economia. Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, comemora a criação de mais de 300 mil novos empregos de carteira assinada em fevereiro. De acordo com a parlamentar, este é só mais um dado positivo que se soma aos tantos outros criados com o retorno das políticas públicas e dos investimentos em todos os estados patrocinados pelo governo federal. Com relação à igualdade salarial, Ana Paula Lima destaca que, apesar da lei estar em vigor, as mulheres recebem 19% a menos que os homens, chegando a 29% em Santa Catarina. A congressista pede aos empresários o compromisso de estabelecer dignidade e equidade salarial às trabalhadoras. ao destacar um debate realizado na Federação das Indústrias do Piauí sobre a transição energética, Jadiel Alencar, do PV, ressalta que o Estado sempre foi protagonista no tema. O parlamentar destaca o lançamento do Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia e o potencial do Piauí como um grande produtor de hidrogênio verde. Jadiel Alencar também defende a aprovação do projeto que estabelece o marco legal de esse processo e evolução. Desenvolvimento regional. Discussão sobre a política de convivência com a seca no Nordeste avança na Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações. A Comissão de Integração Nacional avalia projeto que cria a política de convivência com a seca nordestina. O texto já foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia. A proposta foi apresentada pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, com base no trabalho final de uma comissão externa da Câmara, que em 2015 avaliou as condições sociais e econômicas do semiárido nordestino. A política parte da constatação de que a seca é um fenômeno natural e previsível do semiárido, que precisa ter atenção especial, permanente e continuada do poder público e da população. O desenvolvimento sustentável da região deve incluir medidas de adaptação à seca, ações de prevenção, preparação e resposta, e exige a coordenação de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. A política de convivência com a seca tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento sustentável do semiárido, garantir a segurança hídrica e alimentar da população local, vencer desigualdades da região, promover geração de renda e garantir a previsibilidade climática sazonal, além de preparar órgãos públicos e comunidades para o enfrentamento da seca com estímulo à regeneração e uso sustentável da caatinga. O projeto estabelece programas de segurança hídrica, uso sustentável da caatinga e de produção de energia com fonte solar. O relator da proposta na Comissão de Minas e Energia, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, apresentou mudanças ao projeto que tornam explícitas que a energia excedente seria comprada pelas distribuidoras de energia elétrica, caso o sistema de geração de energia elétrica fotovoltaico esteja conectado à rede de distribuição. Passando a ser uma fonte de renda naquilo que foi excedente. E aí as concessionárias de energia poderiam estar comprando o excedente desta produção de cada agricultor, pequeno agricultor, e aí fortalecendo essa cadeia de quem vive lá no campo, porque gerar um emprego no campo não é fácil, diferente dos centros urbanos, com todas as condições, com toda a infraestrutura, com logística, mas a atividade rural só sabe quem convive, eu falo isso com propriedade. A proposta prevê ações como implantação do monitoramento hidrometeorológico e de sistema de previsão e emissão de alerta de seca, zoneamento ecológico e econômico da região, instituição de centro de pesquisa sobre desastres naturais no semiárido com foco na seca, implantação de centros de desenvolvimento tecnológico, estímulo a novas cadeias produtivas e a atividades de baixo impacto ambiental. Prevê também o fortalecimento do sistema de extensão rural e a garantia de assistência técnica a pequenos produtores. A definição de meta para sanar o déficit educacional da região e o treinamento e a qualificação profissional e valorização da diversidade cultural. Segundo o texto, cabem aos estados e municípios elaborar um plano de mitigação dos efeitos da seca, reduzir as vulnerabilidades e minimizar os impactos socioeconômicos e ambientais. Após análise da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, a proposta vai passar pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Política. Parlamentares têm debatido em plenário questões relativas à vida política nacional, o que inclui o inquérito sobre os atos do dia 8 de janeiro, o avanço das investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco, os índices econômicos e sociais do governo e as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Raimundo, PT do Rio de Janeiro, destaca a importância de relembrar os 60 anos do golpe militar no Brasil. O parlamentar expressa seu repúdio à ditadura, descrevendo suas consequências como mortes, torturas e perseguições políticas. Raimond sugere que Jair Bolsonaro teria buscado abrigo na embaixada da Hungria após ter seu passaporte apreendido pela Polícia Federal. O parlamentar acredita que o ex-presidente estaria fugindo das autoridades brasileiras e violando a legislação ao buscar refúgio em solo estrangeiro. Paulão, do PT de Alagoas, destaca que o programa Minha Casa, Minha Vida, desde a sua criação em 2009, já em entregou cerca de 7 milhões de novas unidades habitacionais. O deputado também lembra que tramita no Congresso um projeto que facilita a regularização das prestações atrasadas de compradores de imóveis pelo programa. De acordo com Paulão, é importante manter viva a memória do período da ditadura militar, uma vez que, segundo ele, se trata da passagem mais sombria da história brasileira. Dessa forma, o parlamentar reafirma o seu compromisso com a defesa da democracia, da liberdade e dos direitos humanos. De acordo com Gilvan da Federal do PL do Espírito Santo, durante 6 anos, Jair Bolsonaro foi acusado por políticos da esquerda de estar envolvido no assassinato da vereadora Marielle Franco. O deputado comemora o fato de que agora, finalmente, ficou comprovado que o ex-presidente não participou do crime. Além disso, o Gilvan da Federal se diz convicto de que Lula não é honesto, uma vez que a justiça apenas anulou os processos contra ele. O deputado afirma que não mudará sua opinião, a menos que o presidente seja considerado inocente pelas autoridades. Luciano Vieira, do PL do Rio de Janeiro, acusa membros da Prefeitura de São João de Meriti de manipular notícias e de divulgar informações falsas sobre ele e sua família. Na opinião do parlamentar, esse método de trabalho revela o desespero da atual gestão. Luciano Vieira afirma que as fake news não vão impedir seu papel de fiscalizar o uso dos recursos públicos na cidade, como os 340 milhões de reais do leilão da SEDAI e a venda de um terreno por 40 milhões na área da Venda Velha. Ele reforça que não vai permitir que a campanha eleitoral seja manchada por mentiras e difamações. Ao deixar o mandato, Silvio Antônio, do PL, agradece o imposto obrigatório pago por quem receber heranças. Para ter acesso aos bens de um parente falecido, é necessário fazer o procedimento de inventário. A partir disso, é possível identificar todo o patrimônio deixado e estabelecer a divisão conforme manda a lei. Ao construir o inventário, os herdeiros devem pagar, antes de receber o patrimônio, um tributo sobre o valor total dos bens, chamado de imposto de transmissão. Cada estado define o percentual exigido. Por exemplo, São Paulo cobra 5%, já o Ceará recolhe de 2% a 4% a depender do tamanho da herança. Pela proposta do deputado Fernando Marangoni, do União de São Paulo, essa taxa poderá ser paga após a divisão de bens e o repasse da herança. A lei indica que os familiares têm 60 dias a partir da morte do ente para iniciar o processo. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, José Medeiros, do PL de Mato Grosso, defende que a medida é importante para dar respiro financeiro às famílias. Ele argumenta que a obrigação do pagamento prévio da taxa faz com que as pessoas percam o prazo para dar entrada no inventário, porque não conseguem arcar com a dívida. Muitas famílias não conseguem cumprir o prazo para começar esse inventário porque o Estado está lá cobrando, tipo assim, recolha antes o imposto sobre a herança, né? E aí a família não tem. E agora com a aprovação desse projeto, as pessoas podem entrar e aí depois ver essa questão do imposto. Na ausência do inventário, familiares não podem vender ou realizar qualquer tipo de negócio que envolva os bens da pessoa falecida. Agora, o projeto que flexibiliza o imposto obrigatório pago sobre o valor da herança será avaliado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Homenagem. Neire Serafim, do União do Acre, o mês de março serviu para celebrar as conquistas das mulheres e também destacar os desafios em busca da igualdade de gênero, abordando questões como desigualdades salariais, violência doméstica e obstáculos na participação política. Neire Serafim também presta homenagem às mulheres do Acre, reconhecendo sua força e coragem na superação diária das adversidades. A deputada também enfatiza a necessidade de se criar um mundo onde todas as mulheres possam viver com dignidade e oportunidades iguais. Votação. A Câmara retoma as votações nesta semana. Temas como a conscientização sobre o autismo e a volta do seguro para acidentes de trânsito são destaque, como você confere na reportagem de Santiago Delape. A Câmara dos Deputados retoma nesta semana as votações em plenário, depois da pausa dos últimos dias, para que parlamentares pudessem acompanhar nos municípios o prazo final da janela partidária, período de 30 dias aberto em anos eleitorais para troca de partido sem perda do mandato. Neste ano, como as eleições são municipais, a troca era permitida aos vereadores. No retorno às atividades, o plenário pode analisar o projeto que possibilita a Embratur ser contratada sem licitação. Outra proposta que pode ser votada é a que regulamenta programas de estágio para pessoas com transtorno do espectro autista. Este mês de abril é também um mês de conscientização sobre autismo, como lembrou o deputado Davi Soares, do União de São Paulo. Nós estamos começando o mês de abril e é muito importante nós termos em mente que o mês de abril é o mês azul, o mês da conscientização do autismo. Esse transtorno que afeta milhões de brasileiros. Para famílias que estão dilaceradas, por não saberem, por não ter uma oportunidade de oferecerem um tratamento, sem sequer constar que a nossa rede de saúde hoje ainda não está preparada para recebê-los. São milhões de brasileiros que precisam do nosso cuidado, precisam do nosso respeito e precisam ser incluídos na nossa sociedade de verdade. Também é possível que o plenário continue a avaliar o projeto que recria o seguro obrigatório para acidentes de trânsito, o DPVAT, com administração pela Caixa Econômica Federal. A proposta foi retirada de pauta a pedido de líderes e do relator, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, para que houvesse mais tempo de análise das tentativas de mudança no texto. O deputado Alencar Santana, de São Paulo, vice-líder do PT na Câmara, explicou. Diante da importância do projeto, do quórum qualificado que é exigido de 257 votos, apesar de nós termos ali 259 contrário à retirada de pauta, tenho certeza que dos 106, alguns iam votar favoravelmente. Mas mesmo assim, a gente pede que Vossa Excelência reflita, retire de pauta esse projeto. E na primeira semana de abril, quando voltarem os trabalhos aqui nessa casa, a gente analisa com mais calma, dê tempo ao relator também analisar as emendas e preparar o relatório definitivo. O plenário deve decidir também sobre a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Mas a análise ainda precisa ser concluída na Comissão de Constituição e Justiça, como explicou o presidente da Câmara, Arthur Lira. Não há de se fazer nenhum tipo de batalha por isso, porque, de novo, eu repito, nós não estamos, enquanto a CCJ não liberar para apreciação do plenário, o desfavor corre contra o parlamentar que está preso. Então, o rito é esse, sem nenhum outro tipo de especulação. Todos os parlamentares e líderes hoje foram informados, receberão todas as informações, além de disponíveis, vão ser remetidas também pela presidência, inclusive com mais de 500 páginas de inquérito da Polícia Federal, para que as bancadas possam se posicionar com clareza depois da finalização do processo na CCJ, ok? Essas e outras votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, nos nossos canais no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delape. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Ival Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União foi apontado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, como instituição de referência no uso de inteligência artificial. Em 2023, a Corte de Contas lançou o Chat TCU, ferramenta inspirada no Chat GPT. O assistente virtual foi desenvolvido com tecnologia da Microsoft e garante segurança da informação. Ele é utilizado pelos auditores do tribunal em tarefas diárias, como resumo de documentos e traduções. A OCDE entrevistou 59 organizações de 39 países. O TCU é a única em estágio avançado no uso da inteligência generativa. O trabalho avaliou as oportunidades e desafios para diferentes órgãos governamentais, incluindo agências anticorrupção e instituições superiores de controle. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.

mais um que promete céu e depois some. Eu sei muito bem o que passa na sua cabeça. Eu já vivi com a mesma incerteza. Já fui usado também no amor. Yeah. todo dia. Obrigado! Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Explore um universo de variedades na BR Variedades. Seja para aflorar sua criatividade com nossa seleção única de artigos de papelaria, simplificar sua vida com descartáveis práticos e elegantes, ou impulsionar sua jornada de saúde e fitness com nossos suplementos de alta qualidade. Encontre tudo o que precisa em um só lugar. BR Variedades. Visite-nos agora e descubra conveniência com estilo. BR Variedades. Endereço: Avenida Governador Guilhom, número 16. Subida da Ponte Grande. BR Variedades. Faça-nos uma visita. Aguardamos por você. Chegou em Boa Vista. Pizzaria Veneza. Temos pizzas de vários sabores e tamanhos. Ligue e peça já a sua pelos telefones 99231-2748 ou 99164-6837. Nosso delivery com entrega mais rápida da cidade. Pizzaria Veneza, a verdadeira pizza italiana, agora em nossa cidade. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Veneza FM. Eu tô ligado. Eu tô ligado na Rádio Veneza 105.9. Todo mundo se liga aqui. Agora na Veneza, Veneza Notícias. As notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Veneza Notícias. Veneza Notícias. Olá, este é o Giro de Notícias. Eu sou o Renê Almeida e você acompanha os destaques do momento. O Conselho Nacional de Trânsito passou a permitir nesta segunda-feira que os motoristas usem itens de vestuário que cubram parte do rosto e da cabeça na foto da Carteira Nacional de Habilitação. A permissão vale apenas em caso de motivos religiosos, de crença, queda de cabelo decorrente de doenças ou tratamento médico. O julgamento da ação que pode resultar na perda de mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, está com placar de 3-1 contra a cassação. Um novo pedido de vista suspendeu novamente a análise do caso. Se mais um desembargador votar contra, haverá maioria a favor de Moro. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 14 pessoas pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ao todo, a Suprema Corte já condenou 173 acusados. As penas dos condenados desta segunda variam de 13 anos e 6 meses a 17 anos de prisão. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou da Câmara dos Deputados a aprovação de uma regulamentação para o uso das redes sociais. A chamada PL das Fake News foi aprovada em 2020 pelos senadores, mas está travada na Câmara. A declaração ocorre após o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, acusar o STF de censura no fim de semana. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou em nota nesta segunda-feira que o tribunal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições e que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal. A nota foi divulgada após o bilionário Elon Musk ameaçar reativar contas no X bloqueadas pela justiça brasileira. Nesta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal começou a oferecer linhas de crédito do chamado FGTS do futuro. Com isso, os trabalhadores de carteira assinada com renda de até R$ 2.640 já podem contratar financiamentos do Minha Casa Minha Vida usando depósitos futuros que o empregador fizer no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Apresentação e produção, Renê Almeida. Edição de áudio, Mário Melo e Marcelo Bonora. Você ouviu Veneza Notícias. Veneza Notícias. Voltamos logo mais. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Que toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Eu ouço. Você ouve. E a gente curte. Essa é a sua rádio. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Eu queria amar você, mas é difícil entender seu tempo. Você tava online, mas não quis mandar mensagem. Tá vendo? Alguém você tá respondendo. Diz que anda ocupada, mas não passou uma noite em casa. Vazio, resenha. Se já tá com outro cara, me avisa, não custa nada. Mentira, bizarra. Mas não passou a noite em casa. Barzinho, resenha. Se já tá com outro cara, me avisa, não custa nada. Mentira, bizarra. Oh,

música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Cresce no mercado paraense de energia solar. Belsol Energia Solar. Adote a energia solar e faça a diferença. Economize até 90% em sua conta de energia. Deixamos funcionando o seu sistema. Fazemos seu orçamento sem compromisso. Mais de 700 projetos instalados. Fale com a gente agora mesmo. Fone Zap 99121-1075. 99121-1075. Belsol. Energia Solar. Representante oficial Pingo de Ouro. Tem folia, tem alegria, tem Veneza FM. O melhor carnaval tá aqui. Pensamos muito em nós dois. Talvez seja a hora de pensarmos mais. Saiba, amor, saiba que eu tô pronto pra você. Não sentimos medo de assumir o nosso amor. Adoro o seu beijo, eu quero você e nada mais. Chega de ouvir que querem nos destruir. Cai na real.

sucesso. Veneza.